Frustrado com a falta de perspectivas, um exército de marginalizados parte para o combate sangrento contra a De onde eu venho não tem como parar. Se começou a faturar, dá a ponte pra cá. Crianças gostam do problema, adoram pegar. Seus manos sem malícia, picadilha de cacá. Como você sabe que horas bate, acumulo front. Amigos no front fazem pix, conta de laranja. Até o sistema rastrear eu já mudei de número. Não é talento, é que de treta os menor manja. Fazendo entrega com a motoca eu tenho minha meta. Passando droga da sacola eu tenho minha meta. Roubando celular no centro eu tenho minha meta. Pulando o muro da mansão eu tenho minha meta. Chutando tudo da minha frente, eu tenho minha meta. Fugindo dessas vagabundas, eu tenho minha meta. Eu não caio em porra nenhuma, eu tenho minha meta. Gosto do ventinho, quero todas as notas. Esbanja ligeireza, já sabe a função. Molho de chave micha pra abrir portaria. 7-1 pela internet ou pelo telefone. Só escolhe os alvos certo, bom de pontaria. Moleque sabe quem trafica, só come filé. Só fuma esse planta e bafora loló. Se tiver no twin, então tá tudo bem. Foda é hora que dá ruim, escolher na mão ou no pé. Foguete não tem reto, pode acelerar sem dó. Pra ver se assim dinheiro nunca falte no meu bolso. Que a maldade não me encontre andando nas esquinas. E que nunca falte pente pra nós trocar com gambeca. E no horário na loja eu tenho minha meta. Estorque nesses playboy eu tenho minha meta. Vendendo celular roubado eu tenho minha meta. Na folga eu sou campano eu tenho minha meta. Escondendo os quilos em casa eu tenho minha meta. Ignorando essas piranhas eu tenho minha meta. Sem passar pano pra safado eu tenho minha meta. Porque eu gosto do ventinho, quero todas notas pretas. Vai! 4, 4, 4, 4.